bora que pá. Rap chegou, aqui nós que tá. Dá pra constar, dá pra afirmar. Vem princesa, pode chegar. Vem dançar, a pista é sua. Muito prazer, som das ruas. Ritmo e poesia, som da periferia. Domingo, feriado, a cor da tarde é de lei sagrado. Domingão, feriadão, a cor da tarde é de lei patrão. Cabelo grande, barba por fazer. Vou lá cortar o cabelo culê. Três em cima, zero do lado. Tira o risco, deixa bem disfarçar. A noite vai ser boa. Noite de prazer, tal de jovem. Vai! Tudo vai rolar. Nem tudo vai rolar. O carrinho não vai rolar. Vai rolar. Se olham e se beijam numa festa genial. Essa aqui sim é uma festa genial. A madrugada vitrola rolando blues, tocando bibiquim sem parar. Eu sinto por dentro uma força vibrando, uma luz, a energia que emana. Então plante, saia do caminho errante. Justiça, liberdade, seja amante. Os males plante, cante. Se precisar, recue, mas sempre avante. Arme o ataque, seja volante. Com força de elefante gigante. Mediador de conflito, figura importante. Juiz, mediador de conflito. Instrumento de trabalho, apito. Na sua mente com meu rap habito. Treta evito, mas também não agito. Dívida, quito. Desigualdade, fico aflito. Toda família tem conflito. Família perfeita é mito. Maldito, matou a mãe, maldito. Estava bêbado, bebeu um litro. Mataram ele, foi dos palitos. Só arma branca, diz o perito. Eu cito, dito, repito. Dentro da África, fica o Egito. Quer ser rei? Não se esqueça. Tem que ter a coroa na cabeça. Discussão com a mãe, magoa. Mas todo filho ama tua coroa. Todo filho tem sua mãe dentro do peito. Porém, cada um demonstra do seu jeito. Palavrão, mamãe, de longe, de perto. Passa como errado, mesmo dando certo. É, você é o filho perfeito. Não, eu e minha mãe temos perfeito. Prazer estar contigo. Noite de prazer, alto suave. Vai! Um brinde ao destino. Vamos brindar, vamos brindar. Vamos brindar, vamos brindar. Vai! Será que o meu signo sonhou com a forma de fundo a vida? Depois que a festa acabar, o recado foi lá. Vai! Na madrugada, vitrola rolando blues, tocando BB King sem parar. Eu sinto por dentro uma força vibrando, uma luz, a energia que emana de todo prazer. Vamos no bilhar, vamos no bilhar. No bote, vamos jogar uma fiote. Quer perder três? Chega, vamos ver se vai dar nega. Numerada, na sinuca. Matador, mestre cuca. Bola lisa, não dá pra encostar. É mirar pra matar. Tá tendo festa na garagem. Tocando exalta, sabotagem. Zigue trilha, emoção, que pegada. Cooler com gelo e gelada. Vinho, batida pras mulher. Na churrasqueira, contra filé. Fraldinha, linguiça assando. Coxa, asa de frango. Black music, muita treta. Tradução, música preta. Os moleque, gosta de rap. Rap gringo, chama de black. Periferia, gosta de música. Rap samba, na caixa acústica. Encosta o carro, dá um gás. Toca críticos emocionais. Valeu toda a rapaziada que divulgou nossa música nas quebradas. Bluetooth, falante, fone. Tinha os bar, tinhões. O 3, unidade. Jonas, DJ, LC, saudade. Esteja com Deus, saudoso. Luiz Carlos da Coab Raposo.